the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Thank you. se vai mais um dia assim, e a vontade que não tenha fim, esse sol é viver, ver chegar ao fim, essa onda que cresceu, morreu aos seus pés. Olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Outra onda nasceu, calma cresceu, sorrindo. Lá bem-vindo. Lá se vai mais um dia assim. Nossa praia que não tem mais fim, acabou. Vai sumindo uma lua assim, e a camélia que flutua nua no céu. Que não tenha fim, esse sol é viver, ver chegar ao fim, essa onda que cresceu, morreu aos seus pés. Olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Outra onda nasceu, calma cresceu, sorrindo. Lá vem vindo. By the ocean. dressed in your morning suit. I assume you lead me down to the ocean. Don't leave me down by the ocean, the ocean. The sea of love. I want to demora não, demora não. Vai ver, o acaso entregou alguém pra lhe dizer o que qualquer dirá. Parece que o amor chegou aí. Parece que o amor chegou aí. Eu não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá. Eu sei, é quase lá. Peço não saber até você voltar. Vai ver, o acaso entregou alguém pra lhe dizer que qualquer dirá. Parece que o amor chegou aí. Parece que o amor chegou aí. Eu não estava lá. Até você voltar. That one must be strong, but I'm praying that it won't be long. Thank you. Shots was forgiven if we only tried. I need Se navegar no vazio é mesmo o destino do meu coração. Parto pra ser esquecido, navio perdido na imensidão. Lobo do mar timoneiro, me leve pro sol, quero outro verão. Não quero mar de marola, das praias da moda na arrebentação. Quero mar alto, mar grande, por favor não me mande de volta, mas não. Não quero cais, outro porto, não mais o mar morto da minha ilusão. Prefiro ir à deriva, me deixe que eu siga em qualquer direção. Se eu sou de um rio marinho, o mar é meu ninho, meu leito e meu chão. Quero mar alto, mar grande, por favor não me mande de volta, mas não. Não quero cais, outro porto, não mais o mar morto da minha ilusão. Prefiro ir à deriva, me deixe que eu siga em qualquer direção. Se eu sou de um rio marinho, o mar é meu ninho, meu leito e meu chão. Se navegar no vazio é mesmo o destino do meu coração. Parto pra ser esquecido, navio perdido na imensidão. Lobo do mar timoneiro, me leve pro sol, quero outro verão. Não quero mar de marola, das praias da moda na arrebentação. Quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei, nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Ai, quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar.